boa tarde. Estou em contato com a Radar 7PM em Salvador. Estou na trilha de boxe para interceptar a minha chegada a boxe e faço minha viagem descida em São Paulo de Salvador, 0019, pista 010. Motor de Salvador, boa tarde, azul 4166, quilo, bom ano, boa tarde, eu sou a minha identificação, autorizado de chegar da Bombé de Uno, para o nível de voo 050, ajuste em Salvador, 0019. Bombé de Uno, até o 050, azul 4166. Quebec Charlie Lima 1213, After Deviation, Fly Heading, Mod vs. The Section Mike, Oscar Tango, Victor Alpha. Roger, After Deviation, we are flying direct to Alpha, Mike, Oscar Tango, Victor Alpha, position, Quebec Charlie Lima 1213. Frequency 1.8, decimal 35. Alemão, aqui 13. Radar Tango Romeu, Tango Golf, Salvador 54 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar terminado. Para o serviço de informação e alerta, chame o centro de si, seu número 26, destinal 85. Motor Oxalérnia 327. A senhora poderia deixar eu subir um pouquinho mais? Eu estou justamente na altitude da nuvem. Poderia ser tipo nível 90 ou 100? Você tem condições de desviar para a direita, para a esquerda? Eu tenho um trato na outra frente, 8 milhas cruzando 8.300 pés ainda. Muito bem, eu estou fazendo com a esquerda agora. A proa vai ser a proa 210. A senhora deixou eu subir para o nível 100? Inicialmente o 080, chama a 327. Vamos negociar aí, tá bom, obrigado. 308. 308, deixa eu ver. Controle, deixa eu ver a minha 355. Minha 355, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída da São João, né? Gente, possibilidade de lenda ou mótila? 355, autorizado, voar, lisa. Pode levar. Doutor, eu chorei a minha 327. Precisa? Deixa eu subir mais um pouquinho, por favor. Você tem mais algum desvio previsto para a direita? Não, eu vou manter essa reta aqui, essa ali, o PROA 215. Eu fui manter uma atenção na minha 327. Obrigado. Atalho mais 805. Me escuta. Eu confio que tem algum desvio previsto para a esquerda. Negativo. Confirme? Negativo. Eu não consigo contar a informação, tá sabendo? Negativo, tá matando, já foi de farol. Aqui eu estou extrato. Oi, Salvador, muito boa tarde, papapá, tchau, tchau. Tchau, tchau, meu, você. Então, essa nave foi batida, tá bem certo, não para decolagem, isso não quer ver. Destino, certo, com ele, muito bom. Está atualizado o acionamento de Champagne do Código, número 5 após o que aputou? Afirmativo, senhor, já pronto para o táxi. Ok, sim, está atualizado já o táxi, fiz a colagem, fiz a colagem do ano 7 do Pátio com preço, para interceptar o código, achei que foi fora do solo, vento 190 graus, 8 mais. Até o meu decola sua 1-7, está para a rua, ingresso no corredor do achei. Diretamente, X-Rei, reporte estabilizado. Confirmando que foi para o Azul 4166? Afirmando que foi estabilizado, utilizando 2 mil pés. 2 mil pés, reporte estabilizado. Poderia confirmar se a pista em Salvador está molhada? Eu gosto de confirmar essa coisa. E agora eu posso subir mais um pouco, eu posso desviar para a esquerda se a senhora quiser. Na 307, consumo de mana pro 160? Posso. E curva à esquerda pro 160, nessa pro autorizada a sessão 240. Mantenha o 160 até a curva à esquerda estabilizada pro 160. Ok, assim que estabilizado na pro 160, eu vou subir para o nível 240. O Xanel 6327, obrigado. Na 6355, solicito o prazo de morte para precipitar a formação, já. 355 agora de morte, está em livre desígnio, confirme a pena e por conta do livro inicialmente. Ah, mantém céu 210, mas vai ter que alterar aí nas próximas 10 milhas. Inicialmente autorizado o desígnio na sua 210, chinelo 355. É, tirar os quatro desvios à esquerda, mais 5 milhas. Chama a minha 327, eu já me mantenho no nível de voo 240. Só me mantém 240, possibilidade de voar na posição coral, chefe? Sim, minha 327 é base. É, escuta. Subi na 240. Tudo aí, tá vindo bem. Atacando ali no Zinho Golf, desce foi para 4 mil pés, o ajuste não deram na nave. 4 mil ali no Zinho Golf. Alô, decolagem, vento 190 graus, 1 grama. Lá na Pira 220? 220, na 327, afirma. Lá na Pira 220, guarda no coral. Pede. Decola aos 1-1, intercepta o corredor Axé, chama o controle, frequência 1-2-0-1-8. Axé, o mesmo está no controle, 118, 1-2-0-1-8. Boa tarde, que seria no corredor Axé número 6. Confirme se procede direto ponto, para a região Queen, já vai fazer o sobrevoo. Senhor, eu sou autorizado, o Charles Serra mesmo solicita o cruzamento da intersecção da 10 com a direta para o LC, questão de meteorologia. Se o Charles Serra Almeida estiver com 3 minutos de litoral, qual será autorizado o cruzamento? O Charles Serra Almeida vai manter um sobrevoo no farol de Itapuã, aguardando o tráfego. Sim, Charles Serra Almeida. Lado Juto 220, no Conde. 220 passou no Conde, teve o radar terminado, chame o controle da Caju, frequência 90-3. Caju 203, tráfego. Oi, Salvador, papapá, Charles Serra, meu. Chame a 355, chame a 335, chame a 28, decimal 35. 2835, chame. Cruza 2300. 45 contato radar, escutar o número de voo 320 e via saída do seu voo. 320 via Samora, tá? 3290. Salvador, papapá, Thiago, né? Eu já terminou o cruzamento da 11. Quem sente possível para o norte, quem se afastando na final, tem tráfego no procedimento e chama o controle frequência 1-2-0-8. Muito grato pela colaboração, chamando o controle 1-2-0-8. 4166, o vento é de 1-9-0 graus, 1-0 nós, tramela à direita. Depois autorizado pista 1-0, informe o tráfego de 4 e evoluindo com a proa norte, se afastando da final, não interfere no seu pouso. A esquerda e próximo à cabeceira 1-7. Gente do tráfego, está livre, pouso na 1-0, 0-4-1-6-6. Agora 5 ou 7 milhas sudeste de Salvador, registro radar terminado. Fuga no turno, vídeo voo 180, chame o controle Léo, frequência no 20-21. Léo 201, boa. Rotação Lima, voo Gol, que após permanência para 2010, o ajuste permanece no 09, autorizado final do tipo de metro Léo, sexo e rejo, está estabilizado. Meia, sola os 2-0, táxi à direita, chamou 2-1, sua nova sombra. Direita 2-1, obrigado. Sequenciamento, curva à esquerda para 120, limite radial 040 de Salvador. Como dá para ver se já está na calma, sabe? Negativo, no mesmo voo, que curva à esquerda para o 1.00, busca para 2.000 pés, aguarde para a modificação das retas. Volta 1.00, já está bom de 1.00. Autorizado pouso, pistão 1.07, vento 220 graus de trânsito. Vou fomentar o sapatão travado em 1.0 gol. Victor Sierra, os 28, autorizado, táxi direito a estacionar a presença dele. Centro autorizado, alinhagem do colar pista 18, vento 180 graus, 10 mais. Autorizado a colar, vento 180 graus, 20 mais. Decola 39, controle 208. 208, CNM 3-4. Foi até 2.500 pés, ok? Foi até 2.500 pés. Temos até 2.500, CNM 3-4. Boa tarde, sua identificação, autorizado via chegada da TPP1 para o nível de voltando 10, ajuste Salvador 1019. Boa tarde, segundo 620, pronto no campo de espera. Segundo 620, sente a posição. Mantenha a posição, segundo 620. Oi, Salvador, boa tarde, eu estou 3.67, pode ser da rota 2.8. Professor, minha sete autorizada, né? Eu colapso 2.8, vento 1.90 graus, 8 mais. Livre Charlie ainda com a pista 28, tanto 3367. Autorizado no Alhama, tem cabeceira 1-0. Autorizado no Alhama, tem cabeceira 1-0, bom no Lima 0. 0, busca para 2006, no ajuste no 0, no 9, as rotas do último VT, para que você está acostumado com o procedimento e ele é sem excluído, ajuste no 0. Passivo, 19 do seu pé, ela vai lá então, beleza? Controle Salvador, boa tarde, 23190, estava com a informação Mike. 23190, acione a identificação, autorizado de chegada com o MED-1, para o nível de voo 050, ajuste no 019, estrela no 0, procedimento IMS XLI. 10050 na MED-1, ela acredita 10, oceano 3190. Okay, transmission is very bad. Can you check your equipment and call me back? Okay, so ask it to start up engines or clear to start up, report to taxi and check your equipment. Through the runway and to 35 at Lima. Is it Sudoeste of Lima. Roger. Lima 097, chocola 52, chama o controle de frequência 20, no sinal 8. 208, boa tarde. Desce para 2000, autorizado ILS X-Ray, tá desce, ponderá estabilizado, tá 3190. Controle Salvador, muito boa tarde, 1097 da Gol, 4000 subindo. 1097, boa tarde, contato radar, contorno de voo 360, via saída da zona. Agora, a possibilidade de voar é essa, senhora. 1097, autorizado, vai lá. Sim, 1097. Sim, o Xelena 210, autorizado por pista 10, vento 190 graus, 8 nós, pista molhada. 009, está em contato radar 68 minutos do oeste de Salvador, vanda para os bombés para interceptar a via chegada bombé de Uno, desça e mantenha a nível de voo 050. Zero graus, isso mais. Zero, zero, zero, zero, zero, zero. 1097, chama o centro de Recife, saiu na 2690. 2607. Estou localizador? Está prisão agora no IRS, está 3190. Fecha, está 3190. 169, decora 58, chama o controle de frequência 1208. 208. Eu não, meu nome é autorizado pelo centro de atendimento básico.